Yo. Quem fica impune? Quem sai impune? Segregação, tirania, cheira estrume. Se não pagar aqui, pagarão na eternidade. Cedo ou mais tarde, será descoberta todas as maldades praticadas por quem só se preocupa com petróleo, diamantes, dinheiro na conta. Pobreza existe porque mentes fenomenais se deixaram limitar pelo egoísmo ineficaz. Fica pra si o que sobra, fica pro povo. É esse tipo de atitude que me causa nojo. E quando morrer, como é que vai ficar? Será que dentro do caixão você vai poder sacar? Claro que não, eles vão te enterrar. E a única lembrança será sua fortuna. Guerras burras inspiram o homem a matar. Muito em breve explodirão outra bomba nuclear. Como escreveu Salomão, seus pés correm para o mal e se apressam em derramar sangue inocente. A cobiça escraviza a alma de muita gente. Como eu queria que a inocência durasse para sempre. Crime, armas, droga, dinheiro, ambição. Quem fica impune? Guerra por terra tem manchado o chão. Quem sai impune? Ganhar eleição, din-din, compra bens, menos a salvação. Crime, armas, droga, dinheiro, ambição. Que fique impune! Guerra por terra tem manchado o chão. Quem sai impune? Mentira pra ganhar eleição, din-din, compra bens, menos a salvação. Jovens se drogam e há quem lucra com isso. Financiam o vício e a dor de uma mãe. É real. Terceiro mundo na militância, N.A. E dela rua, do estúdio pras ruas, é nóis que tá. Calibres pesados circulam pelas favelas. A mídia registra as brutais sequelas. Moguela. Mas um corpo no chão, com vida era aquela. Com certeza não é do filho de quem promove essa guerra. Quem não se lembra do índio assassinado em Brasília? Se o assassino fosse pobre, além de preso, ele apanharia. Só que Deus é justiça, quem fica impune, ele vê tudo que acontece. Acontece independente da altitude. Caim matou Abel e não saiu impune. Deus é amor, porém abomina maléficas atitudes. Se arrependa ou morra, dobre os joelhos ou corra. Se quer a salvação, bro, é assim que funciona. Vai! Crime, armas, droga, dinheiro, ambição. Quem fica impune? Guerra por terra tem manchado o chão. Quem sai impune? Mentira pra ganhar eleição. Din-din, compra bens, menos a salvação. Crime, armas, droga, dinheiro, ambição. Quem fica impune? Guerra por terra tem manchado o chão. Quem sai impune? Mentira pra ganhar eleição, din-din, compra bens, menos a salvação. Martin Luther King não se rendeu à opressão. Resistiu à segregação, cooperou pra revolução. Confesso, quando eu ouvi, fiquei tomado pela emoção. Bateu forte meu coração. Ainda há tempo, abandonem os maus caminhos, como fez o ladrão da cruz que hoje habita com Cristo. Se querem ver seu mal, não se preocupe, continue, porque o mal não sai impune. Pagar na mesma moeda, não acho certo, correto é doar amor. Já que o mundo é dos espertos, por que não? Não é o que dizem, então, portanto utilize um importante fator chamado cérebro. Crime, armas, droga, dinheiro, ambição. Quem fica impune? Guerra por terra tem manchado o chão. Quem sai impune? Mentira pra ganhar eleição. Din-din, compra bens, menos a salvação. Crime, armas, droga, dinheiro, ambição. Quem fica impune? Guerra por terra tem manchado o chão. Quem sai impune? Mentira pra ganhar eleição. Din-din, compra bens, menos a salvação. Ei, esse mundo jaz no maligno. Porém você, assim como nós, não faz mais parte desse mundo. Confia no Senhor, siga os passos do Mestre e veja a justiça divina se cumprir em sua vida. O mal não fica impune, o mal não sai impune. Confia no Senhor.